Um médico de Massachusetts, Dr. Duncan McDougall, quis descobrir se a alma era material ou imaterial. Ele queria pesá-la. Para isso, usou 6 pacientes que estavam morrendo de tuberculose e os colocou em uma cama especial para pesá-los nas últimas 3 horas de suas vidas. Ele percebeu que cada um deles havia perdido peso depois de morrer, em média cerca de 21 gramas. É o peso de 2 dólares de prata americanos. Assim, McDougall concluiu que a alma humana devia pesar 21 gramas. 21 gramas. 21 gramas. Me diz aí, quanto pesa 21 gramas? Sua alma, sua folha de cheque ou sua grana enquanto os ama? Tá custando 1 milhão, vejo milhões morrendo de fome pelo mundão. Quanto criança ria com filmes do meu país. Fora da tela hoje vejo vários sem final feliz. Drama real, dos nobres reais, que quando caem na real já é tarde demais. Eu quero paz na contraditória terra, que pra haver paz antes tem de haver guerra. 2 dólares de prata americano, cê ainda acha que esse é o valor dos seres humanos? Por baixo do pano, você nunca vê nada. De repente 21 gramas pesam toneladas. Pessoas mortas, sempre por seu algoz, que gritam antes de morrer, mas morrem sem voz. E o sistema, que sistema, isso não existe. Por trás de cada sorriso, há uma multidão triste. Quem se importa? Silêncio, né? E essa mesma multidão ainda me diz ter fé. O mundo era pacifista, sim, eu acredito. Até Adão político comeu o fruto proibido. Aí virou caos, criação de homens maus, que subtraem vida sem ter rifles e paus. Menos 21 por metro, devastação humana. Se acredita que foi extinta a raça ariana com 1 bilhão de gramas. Hitler se matou, morreu sem consciência das vidas que ele tirou. Sabotagem, esteja onde estiver. Seus sons ensinaram enfrentar o que der e vier. Nem com 4 tiros calaram a sua voz. Seus 21 gramas ainda vagam em torno de nós. Quando pesa a alma pede pra poder viver. Quando pesa a alma perde pra sobreviver. Será que a alma suporta o que eu sinto? Espírito, corpo, mente, alma. Quando pesa a alma pede pra poder viver. Quando pesa a alma perde pra sobreviver. Será que a alma suporta o que eu sinto? Espírito, corpo, mente, alma. A revolta dissidente ativista, vendo meu povo comer resto na sociedade capitalista. Se estabilidade financeira é foco no FMI, quantos falta morrer de fome pra essa porra falir? Desenvolvimento econômico, redução de pobreza, sobra projeto, falta honestidade, clareza. Mil político prometendo de lazer no congresso. O que falta não é lei, falta político honesto. Viver de resto e ser país de exportação, vendo viver no terço do povo passando fome na nação. Justiça falha na jurisprudência, os ricos roubam por ambição, os pobres questão de sobrevivência. Inocentes ocupados culpam inocentes, faz a gente se humilhar pelo que é direito da gente. Tenho 1000 argumentos pra te convencer que nosso lugar não é na cadeia, o de vocês não é no poder. 21 gramas de cobiça em cada ser que vive por dinheiro e acaba morrendo sem viver. Nem Eloá e Isabela aqui nas favelas e nas ruas. Tem gente com vida mais trágica que a morte das duas. Brasil, república é hipocrisia. Aqui só rico vive como rei. De onde eu venho, isso é monarquia. Nosso país só desenvolve há 500 anos. Fome, morte, dor, danos. O governo só piora. Se é pra votar em ladrão, qual a diferença se eu votar no Lula ou no Marcola? Ambos têm quadrilha, saca? Rouba de você, o PCC mata. O PT nos deixa morrer pra fazer valer minhas 21 gramas. Essa é a hora. Já derramei muito suor pra desistir agora. Tem quem morre por uma atitude, só uma. Pior é quem morre por não ter tomado atitude alguma. A alta sociedade fala da periferia, mas com a mãe passando fome até o Bill Gates roubaria. São 21 gramas de motivo. Não tenho medo dos mortos, mas a sociedade me faz ter dos vivos. Quando pesa a alma pede pra poder viver. Quando pesa a alma perde pra sobreviver. Será que a alma suporta o que eu sinto? Espírito, corpo, mente, alma. Quando pesa a alma pede pra poder viver. Quando pesa a alma perde pra sobreviver. Será que a alma suporta o que eu sinto? Espírito, corpo, mente, alma. Minha alma pesa a rua, quanto pesa a sua? Minha alma pesa a rua, quanto pesa a sua? Minha alma pesa a rua, quanto pesa a sua? 21 gramas. Minha alma pesa a rua, quanto pesa a sua? Minha alma pesa a rua, quanto pesa a sua? Minha alma pesa a rua, quanto pesa a sua? 21 gramas.